Raciocínio periférico. É o monstro subir no palco pra rimar, olhar pro mano e pra minas e desabafar. É o monstro sentir o coração pulsar e a batida dos squash me controlar. É o monstro ninguém falar que é do rap, se no show, nos olê, não se envolve. É um monstro viajar pelas quebradas do interior, sem grana, sem cachê, só café no senhor. É um monstro driblar os preconceitos e a crítica e dizer pro seu filho que nosso som é do gueto. É um monstro ver algo que ninguém imaginou, atrás de metas, vencendo o terror. É um monstro subir a tona pra respirar, sem nenhuma expressão de mal-estar. É um monstro mandar aquele salvão pros irmãos que representam o movimento pra experiência do mundão. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir. Vai explodir, então, louco, fica atento e vê que aqui o dom vem só do talento. Da fúria que vem de dentro e sai, devastando onde for conforme passa o tempo. É mais aprendizado, né, nego? Nós é monstro, é só conferir no emblema. Chapa na cena, cê vê a zica e problema. Aqui é lá do leste, onde os loucos roubam a cena pra poder gerar o cash. Vivendo o rap, cê vê o preconceito. Sei que é monstro, moleque, mas não vou patinar no gelo. São Paulo é o berço do rap, vê só. Muito escandalosa, tenta segurar o B.O. Rio é samba, Bahia, axé. E São Paulo não se assume, tiozão, mas é. E tamo pra bater de frente, quem vai impedir? RPI, JFA, irmão, cê vê que aqui é o monstro, o monstro, o monstro, não, monstro, não, monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. Um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir. Essa caminhada monstruosa, tô há vários anos, de sol a sol, resistente como o Titânio. O fascínio não me deixa parar. Pros vermes de GPS, eu vou continuar, haha. Tipo locomotiva aqui no sai do trilho, acelerando firme e forte até o seu destino. O monstro vivão vai adiante, sem limite, se pronto, até que chega a morte. Sabe o que é monstro, até a levada, já para demonstrar pra quebrada que nós tem um dom. Nessa batalha sou luxo da falha, o rap não para e tô na missão de mostrar o valor. Seja onde for com a esperança nossa, ninguém desfaz. Rodovia, rodovia, show, rolê, cê vê, só quem é que corre atrás, rapaz, e tem mais. Se fosse simples como dizer amém, mas pelo contrário, nosso corre vai bem mais além, além da arte sem limite, envolvendo o MC de JB Boy e grafite. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Não tente me controlar, não tente me impedir. É um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tá molhado pro teu lado, bagulho vai explodir.